donos de quilombo. O homem na estrada nem sempre é racional. Vai depender do horário, se é boy ou policial. Não vou falar disso, vou falar de outro assunto. Vocês curtem as tristezas que puxo do meu profundo. Eu disse que a revolta sempre foi meu maior forte, mas nem sou tão revoltado. Eu nunca tentei carro forte, não tenho essa sorte, e nem belico porte. Tenho metas pequenas, nem penso em ter um Porsche. Tô de rolé, cuidei já me de Honda. Fui mal seus cu, negão, tira onda. Veste umas marcas que eu nem me ligo. Nas antas zoado, hoje ele é bonito. São coisas como essas que fazem valer ditado. O que é sério existe, no mínimo são dois lados. Só saca aqui pro preto, nem precisa ser ricaço. O máximo do nada já deixei ele ser visado. E é multilateral esse foco negativo. O jeito que eles te olham e riem é decisivo. Talvez seja por isso o meu jeito incisivo. De tanto sermos o alvo, meu desvio é intuitivo. Tipo um vilão de filme atacado pelas costas, que sorri ao desviar por ter vencido a aposta que fizeste com si mesmo, fichas em desconfiar. Os que dizem ser herói com a maldade no olhar, nessa nem vou gargalhar, nunca tive esse dom. Meu eu lírico é sério, isso que sou no som. Minha soul tem lado bom, invisível em ultrassom. Quem conhece sente, enxerga meu brilho na pineão. Encantei a quem enxerga pela lógica cristã. Meu trabalho é mais antigo que ancestral da Ku Klux Klan. Passado por Purete, que circula entre meu clã. Chop, Mori, Garga, Bibi é meu eu de amanhã. Foda-se o jogo, eu vou passar. Tipo gira de umbanda ou xire de candomblé. Com dança, toques e rimas que conta história de fé. E eu não sou tão louco, louco é quem se mete a entortar ideias e mancha o nome do rap. Tipo Vico Bandão, leva tapa e pontapé. Oito compassos de merdas, um refrão e grita fé. Fé no zereio, no aspecto que faz mulheres no africano que traz bem mais valores que seu feminismo. Se eu falar branco vai ser eufemismo. Um grita machismo e eu digo estude. Essa frase é sua com minha atitude, mas que eufemismo vai ser redundante. Preto duro não sei um instante, só se tiver trauma, filme repetido. Tristes são aqueles que são esquecidos, que vão se espelhar em várias direções, nutrindo tristeza, remorso e caixões. Nutrindo tristeza, remorso e caixões. Eu não falei colchões, e então sem conforto. Espere que som, eu sigo o homem torto. Ferido, ferino, fudido e mal pago. Que ri quando fere, quem causa estresse.